Atlântida do Sul do Brasil com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência e desculpa o atraso. Hoje a gente se passou no tempo aqui, são 6:07 e estamos chegando com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, telefonia imbatível Big, tudo de melhor pra você e da Miller. Da Miller. A moda está nas ruas. Amiguinhos do Pretinho, como vão os queridos? Tudo bem, Potter? Tudo bem, Alexandre Sveter? Tudo certo. Boa entrada de ano, esse ano promete. Promete. Esse ano vai ser melhor que 2010 o Pretinho Básico. Com certeza. Com umas novidades pra audiência que nós estamos, a gente tá bolando. A gente vai ter promoções de verão, outono, inverno e também de primavera. Aguarde. Muito bem. Obrigado, Potterzinho. Já adiantou. Os planetas e o Atlântico Festival. Aliás, sobre planeta, vou falar daqui a pouquinho depois, como último destaque do Clique RBS. Porazinho, tudo bem, Porazinho? Tudo ótimo, mano. Tudo, Porazinho. Tá com uma cara boa, Porazinho. Tá com uma cara boa, Porazinho. O que fez de tarde, Porazinho? Olha, fui ao centro, fiz muitas coisas. Sim, Potter, isso aí também. Tomou refrigerante. Agora pra ele tomar refrigerante. Não, eu não tomo refrigerante. Nem refrigerante. Não, nem refrigerante. Muito raramente. Aí também não dá, né, Porazinho? Não, boa, Porazinho. Tomei um cafezinho com leite e comi um sanduichinho aqui embaixo. Aqui. Suquinho na hora. Ah, suquinho na hora, bem feitinho. Porém, o que que aconteceu? Ali na ruazinha, sabe a ruazinha ali? Tô ligado. Pega a ruazinha ali, sabe? Entra ali na ruazinha. Segue toda a vida. Porém, o que que eu sou? E tu, Maurício Amaral? Oh, muito você bem, é melhor da América. Tudo bem, Maurício Amaral? Demais. Maurício Amaral também é chegado numa vitamina C, um suquinho de laranja feito na hora. É bom. É bem bom. E tu, Mr. P, tudo certinho, Mr. P? Tudo bem, tudo beleza. E temos agora Marcos Pianges conosco nesse programa, tudo bem? Eu tô na dúvida se é suco de laranja mesmo. É suco de laranja, óbvio. Porque o programa é cheio de pegadinha. Mensagem subliminar. Vamos jogar futebol. Como assim, cara? Tu nunca viu uma laranja sendo espremida naquele espremedor da lancheria do parque? Nunca vi, cara. Eu sou de Florianópolis. Tu nunca foi na lancheria do parque? Já foi uma vez lá, mas tinha muito gaúcho. E naquele dia não espremeram laranja. Na rodoviária, no terminal Rita Maria, nunca tomou um suquinho de laranja na rodoviária? Já sei. E o barulho não é esse? Lá é pronto. Na rodoviária é pronto. Ah, mas já foi melhor. Industrializadaço. Aí não. Rodoviária de Floripa tem a uva e laranja, os dois industrializados. É tangue, assim, tu vê o pó. Tanga. E um adesivo, beba suco natural, faz bem à saúde. Olha, nas lancherias da rodoviária em Porto Alegre, todas ouvem o Pretinho, aquela frota de táxi, então, uma coisa absurda. Não só na rodoviária, no aeroporto, voltando de Curitiba, 10 graus, Réveillon em Curitiba, acamado, com garganta inflamada. Que dureza. 10 graus em Curitiba, foi bom, deve ter sido mais divertido que o Natal, né, Mário? É uma virada de ano europeia, com frio. E datas especiais do primeiro, sempre tem uma coisa, já vi. Mas que roubado, eu fui pra Curitiba. Fazer o que em Curitiba, mano? Família. Tua família é de Curitiba? Família. É de Santa Catarina? Sogra, sogro. A família da tua mulher. Meu sogro que está em depressão desde que eu comecei a namorar a filha dele. Não, faz tempo então, né? Então, fui pra lá muito frio. Não pensou em dar uma solução pra esse caso? Fiquei com a garganta inflamada, tô tomando antibiótico, não bebo desde 2010. Oh, que beleza, Marcola. Vamos bem assim, então. Fetter, tu não sabe. Com comedimento. Isso. Tu não sabe, Fetter, que o Natal do Pianges foi muito triste. Os Pianges? Ah, não sabe. Foi quem que houve? Não soube. O que aconteceu, Pianges, no teu Natal? Não, mas acabou feliz, com os amigos. Essa história, depois eu te conto. Tá bom, me conta nas internas depois, então. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos até às 19 horas. E, digamos que, divertindo e entretendo a audiência da Atlântica. E a nós mesmos. E a nós mesmos, obviamente. Eu queria só falar do tererê do... Vai lá. Eu queria saber como é que foi na hora que chegou em casa, teu pai, a resposta do teu pai. Sim, gente. Primeiro que eu fiz escondido. Escondeu com o boné. É, eu tive que fazer escondido, porque senão o pai não ia deixar. Mas é um artista, cara. Fazer tererê, pai. Teu pai não. Já tá tweetado, inclusive. É, eu comentei, aí não, vi que a cara tava feia. Aí fiz escondido, cheguei em casa, botei o boné pra não mostrar. Foi com os amigos pra praia, sim, fez o tererê, voltou pra casa. Ah, é sempre assim, vai na praia, aí, faz o tererê e volta. E aí não descuido, porque tu esquece que tá usando, tirei o boné e ele viu. Ele viu. Que é isso? Que é isso, eu disse. É um troço que eu botei no cabelo. Red Lock. E aí eu tive que sair de novo. Pesou o clima. Vai pra tribo, agora vai entrar na tribo, hein, Magnata? E foi bom o Pierre ter falado, porque durante o pretinho da uma a gente falou em dread. É tererê, né? Não, na verdade, isso aí é um dreadlock. Não é nenhuma coisa nem outra. O que importa é o seguinte, esse penduricário que tu botou na cabeça aí. Você. Tu tá feliz com ele? Claro. Então deixa aí, rapaz. Não te importa com o que os outros cada dizem. Cada um na sua, né, é gente? Isso aí, cada muito um com o seu penduricalho, né, Gauchão? Vamos às informações sobre mortes nas estradas do país no feriadão de Ano Novo. Foram 1.844 acidentes pelo Brasil, com 106 mortes. Caramba. Pelos dados, é possível dizer que a cada 17 acidentes, uma morte era registrada. Ao contrário do que se imagina, o feriado de Natal ainda foi mais violento do que o de Ano Novo. O número de mortos nesta última operação teve redução de 9% em comparação com o Natal. Tá bom. Isso aí, 106, né? É um aviãozinho, né? Sabe que eu comentei com o Pi esses dias no programa, um comentário que eu ouvi neste programa, quando eu não estava, do Lelê. Que eu, é difícil eu concordar com o Lelê, mas eu tive que concordar com o Lelê, né? Que ele fez uma comparação das mortes no trânsito com as mortes em aviões, né? Uhum. Não sei se vocês lembram disso. Sim, a gente faz o tempo todo isso, cara. Isso é clichê até já. Cara, pô, mas eu tive que concordar com ele. É um absurdo mesmo. Se cai um avião, né? Aquele choque e morre gente nas estradas. A gente já falou, não. Deve ser a 20ª vez que se fala sobre isso. Violência de um avião caindo. Vem com frase enlatada. Não, eu nunca vi tu criar nada, pô. Mas é que eu só te copio. É que foi a primeira vez, é que agora o Porã ouviu sem beber, né? Foi a primeira vez que se falou. Isso que eu tô lembrando. Isso é verdade. Isso vai acontecer. Isso é verdade. Eu tava escutando um programa, tem aquele quadro Piada do Bota. Pela primeira vez, uma piada comentando. Sem beber. Vocês criaram uma piada nova naquele quadro. Tem um apoio ali, sabe? Eu nunca tinha reparado. Olha só, continuando aqui. Gostaria de continuar aqui com os dados. Até vocês falaram disso semana passada, né? Num jornal aí, não sei qual jornal, estavam dando lá os índices de o número de mortes nas estradas no feriadão e logo em seguida corta por outro apresentador que tá rindo pra falar, sim, de futebol. É. Foi o que aconteceu agora aqui. A gente falou de 106 mortes, demos uma gargalhada e continuamos dizendo que o ano de 2010 encerrou com redução no número de vítimas fatais no trânsito, pelo menos em Porto Alegre. Foram 29 mortes a menos na comparação com 2009, 16%, portanto. Quanto no total? Tem 170 e poucas mortes no ano todo. Algumas informações o Maurício resolve suprimir. Quase uma cada 2 dias. Para que ele próprio tenha a informação quando alguém pergunta. Dois dias e um turno morre uma pessoa em Porto Alegre. Se alguém morreu hoje, você pode ficar 2 dias tranquilo. Dois dias e mais um turno, dependendo da hora que o cara morre. Isso aí. Né? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Opa, já morreu um, vambora. Foram 142 mortes em 2010. Bárbaro. Olha só. É menos um pouquinho. A partir de hoje... Só uma informação. Dezembro foi o ano em que mais se vendeu carro. Foi o mês em que mais se vendeu carro na história desse país. Pá. Isso aí eu já ouvi tu falar no programa. Vamos ficar. Vamos ficar. Não, mas é bom lembrar. Só um detalhe, né? Vai ser pior ainda no que vem. A partir desta segunda-feira, Blumenau recebe o Fórum Mundial. Do que, cara? Pra tu começar a rir assim. De jovens escoteiros. Pianges. Alabum, ticabum, alabum. Eu canto, vocês têm que responder. Alabum, ticabum. Alabum, ticabum. Alabum, ticawaka, ticawaka, ticabum. Alabum, ticawaka, ticawaka, ticabum. Isso é um canto escoteiro. Ah, é? Um canto escoteiro, né? Que legal. Então, a partir de eu ri porque eu pensei que tu já logo fosse meter uma pilha contra. Respeito, não, quem não gosta de escoteiro aqui é o Weber. É o Pia. Não, cara. O cara tá lá quietinho. Todo mundo gosta de escoteiro. Tô quietinho. A abertura está marcada para as 8:30 da noite. Isso foi um ataque franco. Lembra que tu brincou aquela vez que escoteiro é uma frase feia. Eu acho que deve ser bom pra aprender a fazer nó, né? Escoteiro. Aliás, continuando. Fogo também, fogo sem fósforo. Fogo eu sei fazer. Cara, no Lost, quem caiu em Lost foi escoteiro e ia sobreviver melhor. Em Lost, na ilha de Lost. Continuando sobre o encontro Fórum Mundial de Jovens Escoteiros, a abertura está marcada para as 8:30 da noite no Teatro Carlos Gomes. Que horas? 8:30 da noite. O evento prossegue até o dia 6 de janeiro, obviamente, né? 2 dias, então. dois dias um fórum para escoteiros não duraria 32 dias. É verdade. Não vai ter 6 de fevereiro. É 6 de janeiro. E vai reunir 190 participantes de 70 países. Olha que bonito, gente. Escoteiros do México, do Quênia, do Egito, não, da Coreia, da Suíça e dos Estados Unidos. Olha de tudo. Olha de tudo. Demais, cara. Um intercâmbio cultural. Eles utilizam os nós à noite. Se amarram todos. É uma loucura. O do Quênia é muito forte na selva, mais no deserto. No fórum serão discutidos os valores do escotismo, que completou um século de atividade no Brasil neste ano que passou, 2010. Sabe quem trouxe o escotismo no Brasil? Quem? Charles Miller. Não, Charles Miller foi o futebol. Foi o Baden-Powell, que além de ótimo violinista, também fundou o escotismo. Baden-Powell. Muito bom, cara. A polícia militar registra. Tem gente que fala mal disso aí ainda, né, cara? Legal. Que tu nós pode ter bonito. Certeza que escoteiro vai sempre no caminho do bem. Vai ter 10 coisas pra aprender. Vai, 10 coisas. 10 coisas. Caráter, meu. Caráter. Disciplina. Lealdade. Fala a verdade. Respeito. Respeito. Hierarquia. Sinceridade. Carinho para com os amigos. Espírito de equipe. Dormir pelado. Colaboração com o idoso. Um monte de coisa. Educação. Esse cara do Brokeback Mountain é os roteiros. Polícia Militar registra farra do boi em Florianópolis. Aproximadamente 100 pessoas invadiram um terreno particular no Rio Vermelho atrás de bois para fazer farra na região. O Potter tá afim de fazer, cara, uma farra do boi semana que vem, né, Potter? Não. Futebolzinho, não, farra do boi. Nessa semana, não, é crime, meu. Farra do boi é crime. Suspeitos teriam ameaçado queimar a casa da dona da propriedade caso ela não soltasse os 6 animais na rua. Que isso, cara? Um dos bois ficou ferido e um dos outros bois sumiu. A polícia foi hostilizada com pedras e rojões pelos que estavam atrás de farra. E são fanáticos. Imagina 100 pessoas invadir uma casa pra pegar dois boi de noite. Absurdo. O pessoal gosta mesmo da farra do boi. É que é uma tradição, cara. É uma cultura, né? Assim, mas é um crime, tem o CTG, cara. Maltrata os virou animais. Um crime, mas esse pessoal que hoje em dia é perseguido por praticar farra do boi, cresceu praticando farra do boi e não era crime. Então é um folclore, uma tradição, algo que eles aprenderam de pai para filho, que toda a comunidade apoia e que alguém lá com um canetaço disse, não, a partir de agora é crime. Mas aí, pra esses caras não é crime. Mas aí invadir uma propriedade para querer que... Aí é um absurdo. Tá totalmente aí errado. Aí é um absurdo. Boa. Que bom que dias, concordamos nisso. Esses dias a gente falou sobre como é que seria a criação de filhos de pais gays, né? Homens. Lembro. Vamos falar do Planeta Atlântico agora, rapidamente. Da barra da vaca. Era boa a minha frase, cara. Faltam 11 dias para o Planeta Atlântico da Santa Catarina. Santa Catarina. E como todo mundo já sabe, a edição catarinense do Planeta Atlântida 2011 vai rolar dia 14 e dia 15 de janeiro e muda de espaço físico. O planeta vai ser no Sapiens Park, em Canasvieiras. Será que alguém vai errar o lugar? Não, né? Não, né? Vai estar tá tudo sinalizadinho, não, com os patrocinadores, aquelas bandeirolas, né, cara? Como é que vão errar o lugar do planeta? Vai ter um paulista, cara. Vai ter um paulista que vai errar. Esse tomara que erre. Olha, eu já errei um lugar em Floripa. Brincando. Errou? Eu já errei. Eu vou ter que contar. Massa. Depois, Vou no serviço rapidamente aqui. O Sapiens Park é um complexo localizado no norte da ilha de Santa Catarina. E como é que se chega lá, Marcos Como Piangas? É que se chega lá, Marcos SC 401, querido. SC 401 até o trevo de acesso a Canasvieiras. Chegando ali, dobre à direita. GPS style. Dobre à direita em direção à Praia Brava. É bem ali, não tem erro. E onde é que estaciona? No estacionamento exclusivo do Planeta Atlântida, destinado somente para portadores de ingresso para o evento. Os valores do estacionamento serão divulgados posteriormente e quem transportar mais de 3 pessoas ganhará desconto. Isso eu achei muito legal, cara. Isso é muito legal. Compartilhar o carro pra ir pro planeta. Não vá sozinho, às vezes só com a namorada. Um casal só pro carro, pro planeta. Ou dois parceiros, ou duas amigas. Meu, bota 5 pessoas no carro e compartilha o carro. O cara tá indo sozinho pra lá, né? SC401, vê aquelas menininhas caminhando. Para o carro, dá carona pra elas. Bota pra dentro. E ainda vai levar 4 ou 3 meninas. Cara, usa o Twitter pra isso. Galera, tô indo pro planeta sexta e sábado. Facebook. Tem galera, três. Sou um mala e tô indo pro planeta, sozinho. Tem três lugares no meu carro. Sou gordinho e tenho teta. Bora fazer. Tô indo sozinho. Sou bacana. É. Ah, sou legal, tô sozinho. Sou legal. Pessoal, acabo de sair da prisão, estou indo sozinho. Cheguei agora de São Paulo. Ou vão três pessoas no carro, sobra dois lugares. Compartilha o carro. Pô, é isso aí. Bem inteligente, cara. Bem pensado. E legal essa sugestão aqui, não deixa de ser uma sugestão pra dividir o carro. Mais de três pessoas ganha desconto no ingresso. Boa! No estacionamento. Isso é legal. Isso é legal. O planeta aprendendo com grandes também, grandes festivais. O mundo todo que fazem isso aí, o planeta é aberto pra legal, isso aí. É importante. A gente não só cria, não, mas é verdade, sério. A gente não cria tudo, essa é uma baita ideia da gringa e a gente tá fazendo aqui também. Beijo, gringa! Aí. É nóis, então. Qual é que é o teu, como é que tu te perdeu indo pro planeta, não, Pi? Não foi no planeta, cara, mas foi a história em Floripa. Eu tinha um evento pra fazer na extinta Lupus. Ah, essa história é boa, essa história é boa. É, na Lupus. Essa história é boa. Mr. Pina Lupus e tal. Esperei no hotel até a hora, 1:30, mais ou menos, tá, posso ir. Beleza, fui pra Lupus. Cheguei na Lupus lá pela parte de trás. A festa era uma e tu esperou no hotel até 1:30. Fazer um charminho e tal, cheguei, fui lá por trás e tal. Camarim, olhei, por onde é que eu entro, tá, não, bom, tá na hora. Aí perguntei pro pessoal aí, onde é que tá rolando aí a festa que eu tenho que cantar e tal, tenho que participar. Não, ali ó, naquela porta esquerda, pra quem lembra da Lupus em Floripa, ela tinha um grande espaço onde faziam show as bandas principais e o outro lado da direita. E aí eu entrei ali por trás e quando eu cheguei ali, abriram uma porta e tinha uma banda tocando no palco, e um monte de gente estava no palco. E eu olhei e eu conheci os caras da banda. Ah, beleza, vamos embora. Quando entrei e eles me viram na beiradinha do palco, já me chamaram. Sobe aí, Mr. P. Beleza, subi, cantei umas 3 ou 9, enlouqueci a festa, todo mundo enlouqueceu, lotado. E eu, pá, que espetáculo, né, cara? Festa lotada é outra coisa. Beleza, valeu, cumprimentei todo mundo, desci e tal. Quando eu desci do palco, 1h30 depois já de tudo isso aconteceu, o coordenador da rádio chega ali pra mim. Cara, pelo amor de Deus, onde é que tu tava? Eu digo, ué, como assim, onde é que eu tava? Até agora cantando ali, tá tudo certo, beleza, 3:30, já matei a charada. 3:30. Tu tá brincando que tu tava aqui, claro. Cara, a festa tá no fim lá, cara, ela lá do outro lado tu tinha que te apresentar. Ah, era tipo um casamento. Era uma festa de uma empresa. Uma festa fechada da empresa. Festa fechada não da empresa. Não pagou o cachê e levou. E eu cantando, feliz, e todo que mundo... Beleza. Tá, é outra festa que foi? Outra festa caidaço. Eu cheguei e já tava caída. Caidaço. Eu só cheguei pra dar um alô. Oi, pessoal. Mr. P veio. Eu toquei. Foi lá e tirou a camisa. Tirei a camisa. Tirou a camisa e acenou e ganhou o cachê. E a empresa feliz. Ah. Olha essa aqui. Olá, pretinhos. Vem por meio desse dizer que peguei o mesmo voo que Marcos Piangers. Olha. Oh, na quinta-feira. E que fiquei impressionada de como ele é mais bonito pessoalmente. Olha! É muito ela mais. Tava sem óculos. Faz o estilo macho carrancudo. É um homem ou uma mulher? E que nem olha para os lados quando anda. É um homem, assim, é uma mulher. É uma mulher, cara. É uma mulher. É isso aí, Pianjas. Mulher gosta de homem seguro de si. Abraço, Daiane Dias, de Porto Alegre. Ah, um beijo especial pra Daiane. E arquiteta, Marcos Pianjas. Se você quiser fazer uma reforma lá na tua casa, vou pegar o endereço dela aqui. Daiane Dias. Pra quê, cara? Pegar? Pra conversar com ela, né? Todo dia que alguém te acha bonito. Te elogia, assim, né? Deve ser vesguinha. Nem mamãe, né? Te elogia mais assim. E o bêbado tá num elevador. Entra no elevador, um casal. Peraí, cara, antes do bêbado tem os flats. Eu, por mim, mato. Claro. Eu vou te falar agora. Não, eu vou te falar agora. Esqueci. 2011 acabou. Não. Acabou. Não. Entendeu, cara? Não. Acabou. Não. O povo gosta. O povo quer os flatos. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Dia no Pretinho Básico, hoje com Gilmão. Ainda mais que com Tá me queimando, né, meu? Capaz, Gilmão. Tá me torrando. Não, é pessoal, é o quadro. Não é tu. Não te mete também. Não, meu. Tô me metendo sim, não, rapaz. Tá inseguro. Acho que é mais massa. Só foi pro Uruguai lá. Cara, fica na tua. Mulher gosta de homem seguro, Gilmão. Onde eu tô? Não, para aí, meu. Vamos lá, flatos do dia! 8h52 da manhã, Kaique Brito troca beijos com Morena no Rio de Janeiro. Mas na padaria. Hora da manhã. Lembra de padaria. A Morena é maravilhosa, ele é maravilhoso, os dois estão ótimos, a minha garganta tá meio ruim. O Kaique é homoafetivo, né, Lá? Não é homoafetivo. Não é homoafetivo, é heterossexual e um ótimo ator. A despeito do que dizem algumas pessoas em rádios do sul do Brasil. São todos homoafetivos esses que falam de Kaique. Eu sou heteroafetivo, cara. Kaique Brito é o ex-cunhado do Pato. Isso aí, exatamente. Meu. 10h52. Garganta tá inflamada, perdão. Paris Hilton e namorado fazem tirolesa no México. Sabe em qual empresa? Almir tirolesa. Ela é uma pluma, ela cai e não machuca. Isso aí? É verdade. Impressionante. Namorado dela, qual é o nome do namorado dela? Não sei, cara. Não sabe. É, deve ser London Hilton. Felizmente faleceu. Quem sabe? Meio-dia e 56, Grazi Massafera e Cauã Raymond. Almoçam em churrascaria. Importante. Isso é legal, né? Bem, duas pessoas de saúde também comem carne. É verdade. São essas pessoas chatas que ficam comendo só verdura. Cara, posso falar? Gosto de verdura? Semente. Tu fica aí meia hora falando a mesma coisa, cara. A Fernanda Lima, por exemplo, só come semente. É, casca de fruta. Aí tá com ela de noite, uma sexta-feira, vamos pedir uma pizza, não. Mas dá um caldo a Fernanda Lima. 14h19, de óculos escuros, Jennifer Lopes faz compras em Las Vegas. De óculos escuros é o detalhe, né? De óculos escuros. Eu gosto. É o trago, né? Trago. Aí é uma loucura. 16h07, Marisa Orff troca beijos com o namorado em Praia da Bahia. Isso aí é pra você, mulher, que... Quem? Tá passando, né? Já tá. Marisa Orff! Marisa Orff, Marisa Orff. Ah, ela esteve aqui nos primórdios desse programa, não sei se vocês lembram. Verdade. Ela tem boca magra. Tem uns pernão que uma Deus das poucas livre. Entrevistas dois, que aí. Fizemos aqui. Né? Tem dois pernão. E agora, pra ter o desespero, Fede, tu não aguenta mais. Tu não me aguenta mais. Eu não me aguento mais. Não aguenta, tu tá... Aqui, ó. Vaza, meu. Ainda bem que semana que vem eu vou passar toda em Floripa. Ah, é? Com a gente, lamento. Eu vou estar com a Vanessa curtindo. Não, não tem problema, né? Vai estar com quem? Com a Vanessa curtindo. Ah, vai estar lá? Vai estar no hotel. Parceria. Entendeu? Pô, demais. Fazer outras coisas, meu. Vai, meu carro. Claro, vou ir pro carro. Presta atenção, Feta. Tô te ouvindo, desgraçado. Cara, se tu não olhar pra mim... Eu tô olhando, cara. Eu tô olhando pra ti e não tô acreditando por falar nisso, cara. Presta atenção. Eu não tô acreditando na patuscada, cara. Meu, te conheço há quanto tempo, meu? Agora, questão de... 17 minutinhos atrás, nada mais do que isso. Muita coisa, né? Maurício, Vai, Tiribum! Galvão Bueno toma uma cervejinha na praia em Trancoso! Cara, e a cervejinha ele engoliu algumas, que a barriga do cara, meu. Tá chegando, deixa o Galvão. Pode, né? Tem aqui, ó. Deixa ele. Arnaldo, a Dilma tá derrubando o Lula. Pode faltar no jogador do mesmo time? São coisas criadas, Galvão Bueno narrando a posse da Dilma. Bom. São anedotas criadas por. Exatamente. Ouvinte. Não, por Twitter, né? Testosterona e a rapaziada que cria Twitter. Não, é um ouvinte que criou. Não, foi testosterona. Ou um não ouvinte. Meu, esquece essa. Entendeu? Tá, Jerimão, acabou teu quadro. Acabou, cara. Deu, acabou teu quadro. Acabou teu quadro. É, Lula passou a faixa pra Dilma, a Dilma devolveu pra ele. Ele sempre faz isso, amigo. Lá é chamado de Toque Me Voe. Lá em Brasília. Ele sempre fala isso no jogo da Argentina, Toque Me Voe. Sabe isso, parece o Pretinho. Só sabe três ou quatro coisas e repete a exaustão. Reginaldo Leme, 26 anos atrás, nós dois estávamos nesse mesmo lugar, vendo um tal de Sarney subir na rampa. Ele também sempre lembra umas coisas passadas, certo, com os amigos. É verdade. Outra aqui, o Burt. Pelo jeito, o Rolls Royce vai fazer a parada só depois da segunda volta, Burt. Você colocaria pneu de chuva? Pra você que é um alienado, não viu nada, choveu em alguma na parte lá, muito, da coisa lá, né? Muito. Abre o teu olho, Magnata. Pro Yuri César de Santa Maria, que mandou pra gente o material. E a Dilma parece a Mônica e o Vander Wildner, uma mistura dos dois, né? Aquele sorrisinho da Dilma igual o Vander. Cara, tu sabe que tem uma religião política, né? Uma coisa assim, se tu gosta muito daquele partido, se tu te identifica e transfere isso pra aquele candidato. Fervorosa. Tu cega, né? Tu cega. Eu fiz uma brincadeira, um trocadilho com os dragões da Independência e a Dilma, certo. E tal. Daí eu tirei uma foto de um dragãozinho de brinquedo Dragãozinho de brinquedo, inútil, infantiloide. Tirei a foto e postei no Twitter com o seguinte texto: Fúria da noite. Foto da Dilma mais tranquila depois da posse. Dragãozinho, uma brincadeira. Cara, pra quê? Fui agredido, bah, cara. Muitas não entenderam a brincadeira. Tipo, porque, a sabe, velha não tava futebol, atacando política, a Dilma, é. As ideias da Dilma, do PT, do que o Lula é fez. É fácil agredir pela internet. Mas é um troço impressionante, né, cara? Óbvio, muitos outros se divertiram. E a Dilma, inclusive, escolheu morar no Palácio do Jaburu, né? Que é mais a cara dela. Assim, é mais a cara dela. Mas, e ontem, vocês não viram no Fantástico a entrevista com o novo cabeleireiro do Palácio? E agora sim, mudou. Kamura, agora o Kamura. É o Kamura, aquele japonesinho. Japonesinha. Qual é a japonesinha? Uma japonesinha. Adoro. Uma da japonesinha. E quem já viu entrevistas com parece ele parece a Tizuka em outro Yamazaki. Momento? Isso. Maravilhoso. Quando tinha cabelo, eu cortava só com o Yuri. Ele é meio agressivo, assim, na forma de falar. Bicha brava, bicha brava. É. Muito verdadeiro, entendeu? Muito. E aí a repórter fez uma pergunta pra ele que deixou ele desconcertado e ao mesmo tempo ele chutou baldirice. Perguntaram pra ele se o cabelo dela tava bom e se ela tinha uma boa aparência, que alguns diziam que ela era fotogênica, o que ele achava. Ela é bem melhor pessoalmente. Caraca, mano! Sincero, disse, né? Depois, ela não é fotogênica. Venenosa, o Kamura. Venenosa. Já fora. Venenosa. Ela não é fotogênica pra mesmo. Que ela tem é um cabeleireiro desse, né, Maurício? A nossa presidente tem que melhorar. Cascavel. Melhorar o nosso país. Isso, cara, isso, tem só. Que... isso aí. Isso vai aí, ser aí, demais. Só. Então, finalmente, o bêbado entra no elevador e lá dentro tem um casal, né? Eu, bêbado. Tinha uns 50 andares. Eles estavam descendo esses 50 andares e dali a pouco o bêbado solta um pum. O senhor soltou um pum? Soltei. Não vou negar. Você pensa que eu fedo desse jeito já todo? Isso é uma vergonha na frente da minha mulher. Se eu soubesse que era a vez dela de soltar pum, eu tinha esperado. Mas que isso? O senhor não sabe segurar um pum? Eu não sei segurar pum, o senhor sabe? Eu sei, claro que sei segurar pum, eu sou educado. Então segura esse daqui, ó. Ô, meu, vamos fazer os classificados do Pretinho. Já? Já, mano. Duas ofertas da nossa audiência. O que houve? Nunca chega no porão. Vai chegar. Tranquilo, meu irmão. Tô aqui esperando. Vai chegar. Tô aqui aprendendo com você. Oi, galera do Pretinho. Tô precisando vender meu carro. Um 307 branco 2011 com 5 mil quilômetros. Completaço. Teto solar, limpador de para-brisa automático, acendimento dos faróis automático. R$52 mil. Cara, e acende automático o farol. É legal isso aí, hein? É sensor crepuscular. Sensor crepuscular. Acende, eu também tenho. Claro, quando fica, quando mais escurece. Mais escuro. Eu também tenho sensor. Uma frescura, na real. Uma frescura que não precisa, né? Pode pagar R$2 mil a mais lá no carro. A minha moto tem isso aí. A minha moto eu ligo também, ela tem sensor. Não, aperta o botão e na hora acende, né? Eu ligo ali. Impressionante. E o cara tá vendendo, além do 307 branco com 5 mil quilômetros 2011, ele tá vendendo também o seu PlayStation 3. Mas tá liquidando. Com 10 jogos novos e 2 controles por 2.500. Casamento. Tudo. Isso é casamento. Olha o que isso é poker. Casamento. O cara era solteiro, feliz, tinha um videogame em casa e tinha um carrão pra caçar. Isso aí é mulher tudo. Casa. Carro e o PlayStation. Pegou, juntou 2, ele e mandou ele vender. Pera um pouquinho, galera. Só um pouquinho. É só o carro. O carro é 52 pau. Ah, bom. Tá caro 52 pau pro carro usado já. Acabou com isso. Isso é preço de concessionária. Mas é 5 mil que e outra, 2.500 pelo um Play 3. Ah, tá muito, hein? Com 10 jogos aí, tá barato. Tá barato? Aí tá barato. Com 10 jogos, tá caro. Aí tá barato. Será que é? Tá porque cada jogo... Tem que ser jogo quente. Se cada jogo custa, em média, R$200, só de jogo tem mais de R$2.000. Mas eu acho que... o Play 3 talvez... É, porque a média do Play 2, os jogos originais, é 70 e poucos. No mínimo 90, sem pila. É 100. A média é de 100. Tu tem Play 3, né, Porã? Tem. É tudo falsificado. A média. O jogo... Do Play 3? É 100. Não, tudo média. O Play média, 3 não. É 100 pra cima, cara. A média. Vai por mil média. Os jogos são todos eles de camelô. Ah, mas e... Bom, enfim. O nosso amigo mandou o e-mail dele aqui, é o Ti... Ah, não acredito que ele dá o pessoal dele. Putz. Não, cara, isso aqui é pegadinha. Ticrava. É sacanagem, hein? O e-mail do cara é Ticu, T-I-C-U-N-U-N-A, Ticununa. O Tico Nuna, não, é o Tico grande Nuna, cacique, o cacique Tico Nuna tá querendo vender aí. Eu tô ligado, não, se adaptou com essa caranga aí. Não, é, Tico Nuna. Ah, quando eu fui fazer o live em Amazon, eu conheci o cara. @gmail.com. Tico Nuna. O cara tá vendendo então esse kit aí de pode ser o apelido carro. Do cara, né? Mano? Não, é, Tico Nuna. Vocês entenderam a destruição da vida desse cara aí? Ele tá, a mulher destruiu com a vida dele. Eu acho que o carro tá no valor certo, velho, porque é 2011. É novinho, meu. Acabou de sair. Ele deu umas voltinhas, foi em Brasília, carro. Voltou. Ele comprou 307, hoje de manhã, então. Foi desviado da concessionária. Ele comprou só pra revender no preço. Ele começou, ele comprou hoje de manhã, rodou 5 mil quilômetros e voltou. Não, ele comprou em novembro por aí, rodou 5 mil quilômetros. Isso é um passar o Natal e entregar no ano novo. Como é que em novembro tu compra um carro do cara, não tem uma menor ideia do que aconteceu na vida do cara. Não tem uma menor ideia. Aí falou que ele comprou fazia porta, novembro. Olha só, um classificado do Pretinho de estudo de uma pessoa. É, isso é nada. Droga, cara. Pensa. Isso é droga. O cara comprou em novembro. Cara, em novembro ele comprou um carro. Um carro pra caçar. Achou droga. Uma mulher. Branco. Se apaixonou pela mulher. Vai. Mulher viu que ele era um cara que só caçava, tinha videogame. Pô, ainda mais uma nave dessa, uma nave dessa. Vende o carro de caçador e videogame. Aí foi assim. Eu só acho que ele tá exagerando. Vender o carro e o play é muita coisa. É muita coisa. Mas acabou a vida, olha, vai se divertir com o quê, cara? O casamento não tem tanta diversão assim. Não vai mais andar nesse carro. Pegando e esse videogame também não. Ah, para aí, cara. Bom, cara, acabamos com a venda do cara, vamos pra acabar com a próxima aqui. Sou a Karine, moro no Rio Vermelho, em Floripa. Karine lá do Rio Vermelho. Cuidado com os boi aí. Preciso da ajuda de vocês pra vender o terreno da minha família. É um ótimo terreno com 450 metros quadrados. Fácil acesso à rua principal do bairro, que é a João Damas Marker. É isso, né, Pianjos? É isso, agora fácil acesso à rua. O que que ela quer dizer com isso? Que é numa transversal. O terreno é bem longe, mas tem fácil acesso por uma trilha a pé. Talvez ela queira uma dizer. Uma picada. É que olha aqui, ó. Ah, não. É que olha aqui, a vizinhança é tranquila ali. E fica a 15 minutos da praia do Moçambique. Ah, então é legal, hein, Magneto? Então, legal. Moçamba. Mais informações. Terreno gigante, né? Em KK com K, KK como se fosse o KK, KK.bodrini, @hotmail.com. Desde já, muito obrigada. .com.br. Desde já, muito obrigado. Aqui a Karine. Obrigado, Karine. Valeu. Legal. O chá de boldrini é uma delícia. Gente. Chá de boldo. Vocês já tomaram o chá de boldrini? Rolando boldrini e o chá de boldo. Sabe, mas eu, Almir, tava com saudade de ti, Almir. Eu, na minha opinião, acho que esse quadro tem que acabar em 2011. Esse é o quadro que eu acho que tem que acabar. Qual classificado? Desclassificado do Almir. Capaz, mas Almir. O classificado do Almir. Deixa eu te falar. Vocês querem acabar com tudo? Peraí, cada um tem o seu quadro que prefere acabar. Deixa eu te dar uma informação que tu não sabe ainda, óbvio. Ah, já acabou. O Desclassificados do Almir acaba de virar um quadro fixo. Na grade de programação da Rede Atlântica, grade diária de programação da Rede Atlântica. Ô, Almir, que coisa boa, hein, gente? Que momento, nada como ser sócio do Alexandre, né, Almir? Eu achava que tava na hora de te arrumar uma exposição mais adequada, Almir. Muito animado. A partir de março serão 3 desclassificados por dia do Almir na programação da Atlântica. É demais isso, né? Mais processo, significa mais processo. Trabalho, é verdade. Mas cliente insatisfeito. Mas cliente é. Mamão, pessoal do jurídico vai trabalhar um pouquinho mais. Vamos falar de bronzamento. Tem que falar. É a coisa mais importante hoje em dia. A coisa mais importante é bronzamento. O bronzamento, gente. Bronzeamento. Bronzamento, exatamente. Quem vai pra praia hoje sem bronzamento, tá por fora, gente. O que que é um pontinho branco? Metade branco, metade vermelho na praia de Capão da Canoa. É o gringo da serra. É, dormindo de bronze. É, exatamente, dormindo de bronze, entendeu? Um negócio muito horrível, gente que não tem bronzamento. Então a Almir que tem lança o bronzamento artificial em chapa de X. Salada. Você, dono de lanchonete, tá perdendo dinheiro com lances. Hoje em dia dá muito mais dinheiro fazer bronzamento. Vai ter que ter uns dois chapistas pra virar, né, o corpo, né? Exatamente. Contratar os dois chapistas. É gostoso. Ali no, aqui no Impuras, aqui em cima, dá pra fazer, ó. Faz as costas primeiro, depois uma perna, depois a outra perna, depois a cara. A face é muito importante. Bota até de ladinho, né, Almir? Exatamente. Em 2 minutos, seu cliente está bronzadinho. E pronto para desfilar na praia. Tá torrado no caso. E anexo ainda acompanha uma fatia de calabresa para fazer as marquinhas, né? Cheirinho bom, cheirinho bom também. Ah, fazer as marquinhas. As marquinhas, né? Pode botar aqui no mamilo uma marquinha de calabresa. Aonde é o mesmo? No mamilo. O famoso na traquinas aqui, né, querido? Pode crer, né? Também era isso, então. Linda. O Marcelo Zanoni, de Osório, gente. Tá bom, obrigado. Um abraço pra você que pegou 10, 11 horas aí na estrada. É verdade, cara. Um amigo meu botou no Twitter hoje, não adianta reclamar. Exatamente, não adianta. Reclamar, sabia ninguém que ia passar postou, por isso. Ninguém te obrigou. Ninguém te obrigou. E a cidade ficou melhor sem você. Ainda tá um pouquinho melhor, né? Tá bem tranquilo. Bem agradável. Que fique. Que março que só volta normal. Março começa. Show de intervalo, agora voltamos em seguida com o Pretinho da Rádio. Prepara. É Moreno, não é Moreno? Bom jogador, hein? Pinta o cabelo. Não, Moreno ele não é, ele é branco. Castanho, não, ele claro. É cabelo preto, não é? É, entrou mais um time querendo o Ronaldinho, doutor Pedro. Quem agora? O Blackburn Rovers. Meu Deus do céu. Sabe que na questão de clubes, é lá da Inglaterra, o Blackburn Rovers. Blackburn. O Thiago Leifert falou que o Ronaldinho, no lance de clubes, está entre Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Pachá e Café de la Musique. Ele não sabe pra qual clube que ele vai. Sabe que já circulou na internet os Assis Facts, né? O irmão do Ronaldinho. Que tá tratando, que é o empresário. Irmão empresário. Facts. Quando o Assis aprendeu a falar, a sua primeira palavra foi dinheiro! Assis não divide o seu tempo em horas, mas sim em euros. A Turquia quer trocar de nome, será chamada República Dinheirista Assis. Quando Assis nasceu, cobrou pra chorar. O toque do celular do Assis é o som de uma caixa registradora. No Criança Esperança, Assis cobrou cachê. O Assis cobra aluguel da dona Miguelina. Que é a mãe deles, né? Assis tem dois animais de estimação. Um se chama Dólar, o outro Ronaldinho. Assis não tem filhos, mas sim pequenos negócios. Espero que leiam. Retirado da comunidade do Grêmio no Orkut, ó. Eduardo Dias. Tem gravata aí. Eu vou falar no ar, viu? Vou falar no ar aqui. Ronaldinho Gaúcho vai fechar com Los Angeles Galaxy. E o técnico do ano, ser campeão do ano. 2011. O técnico do ano é Cruzeiro, é o Cruzeiro. Batista. Mas aí foi demitido pro Corinthians, né, cara? Deixa eu mandar um abraço então mandar um beijo pra Delaray, irmã do meu amigo Leverton. Grande. Leverton. Irmã do Leverton. Cara, de qual cidade criativa? Da grande Porto Alegre, é esse pessoal. Doutor Alceu, era isso? Doutor Alceu, muito obrigado. Dá um toquezinho aqui que em janeiro, nas noites de quinta-feira, o Bali Rai tá lançando o projeto Luau. Os DJs darão espaço ao Live Stage, onde bandas locais e nacionais vão tocar o melhor da surf music, do reggae e do pop rock. Quero tá lá, hein, Magnata? Me bota nessa barca aí. Fogueiras, drinks especiais e uma super decoração vão ajudar a compor a festa. Pause. Fogueirinha. Posso botar fogo na fogueira. E pra começar, dia 6 em Porto Belo, tem o show nacional com o Edu Ribeiro, o cara do Me Namora. Quando sai assim que você chora. E ainda tem a banda Não Pise na Grama. E as suas noites de quinta agora tem destino certo. Luau, Bali Rai. E já no próximo sábado, dia 8, a maratona de festas continua. Em Piçarras tem o Rodrigo Ayala. Em Porto Belo, o Fabrício Peçanha. FMZ. O que deve ser o FMs. É isso, né? E o Niso Gomide, em Garopaba. O Gomide, cara. O grande Gomide, um abraço. Em Garopaba tem a House Mag Party, com a Tati Fontes, a DJ Tati Fontes. Então confira a programação completa no site balirai.com.br e participe das promoções que rolam no site, onde a magia do verão acontece, é no Bali Rai. Tu lembra, Neila, da frase promocional do Bali Rai do ano passado? Let's kiss, let's love. Não, let's kiss, let's Bali Rai. Era muito legal, gostava muito daquela frase. Eu gosto mesmo daquele grande slogan do Bali Rai, let's love, let's do it. Let's kiss, let's Bali Rai. Mas nesse ano não é. Nesse ano é Bali Rai, onde a magia do verão acontece. Os caras mudaram justamente pra tu não ficar pegando no pé aqui na rádio. Magia do verão, eu não pego no pé. Tá bem? Não pego no pé. Por que é proibido pisar na grama? Por quê? Por que é proibido pisar na grama? Pra crescer, né, cara? Pra não amassar? Não. Jorge Benjor já perguntava isso há um tempão. Por quê? Por isso a grama é feita pra pisar. Tá, então pisa. Que coisa, né? Aí bota a plaquinha ali, porque cara, é coisa mais boa. Bota uma grama ali e não pisa, não pode pisar na grama. Não pode pisar na grama. Vai daí, vai daí! Posso mandar um rap? Oh, o rap é de Magnata! É a beira-mar! Nós temos um profissional do beatbox aqui. Por favor, dá licença. Nós perdemos o posto. Agora eu trouxe esse garoto, eu tô criando ele. Com vocês, o profissional do beatbox. Ele tá indo nas festinhas em Cabo Frio agora, hein? Me dá aqui um abraço de ano novo. Não vou te cumprimentar, Porã. Não vou te cumprimentar. Que isso, guri? Sai fora, Porã. Sai fora. Vai lá pra tua praia, vai lá comer sorvete. Então vamos ver se rola agora. Vai lá, Arthur. Tô criando esse guri, hein? Esse guri é cria minha. Que bom. Só no barquinho. Ele vai limpando todo mundo. Tá limpando todo o barco, quer dizer, né? Ele tá limpando o barco pra Cabo Frio, né? Exatamente, até Cabo Frio, e na volta ele limpa as garrafas de champanhe, Perrion e tudo mais. Freshenet. Esses dias aí eu tomei uma Freshenet. Como é que é o nome? Uma Freshenet. Freshenet. Eu pedi, cheguei no restaurante. Bom, quero tomar uma Freshenet. Então, o Réveillon de Magnata é na beira-mar. Não, peraí, vocês estão errados, cara. Tá ruim demais. Deixa você primeiro ele, vai. Primeiro eu, vamos ver se tu entra legal. Não, vem com esse tuk-tuk, cara. A dupla tá se pegando. Aê! O Réveillon de Magnata é na beira-mar, banhado com champanhe, uísque e caviar, arrotando camarão, lagosta e salmão. É só alegria, é tudo que é de bom. As mulheres são gostosas, tudo siliconada, com marquinha de biquíni, bem cavada. Na casa de praia, uma baita mansão, até no banheiro tem televisão. O Réveillon de pobre foi bem diferente, virada de ano, atacou a dor de dente. Parente tudo pobre, fizeram uma vaquinha, compra a cachaça, prepara a camisinha, se liga malandro que a coisa tá feia, churrasco de linguiça, para a ceia, e a mulherada aqui é um horror, celulite e estria, sovaco com fedor. É lamentável, o Brasil que vivemos, uns tem mais e outros tem menos, não é mesmo, pause? É lamentável, é verdade, essa mensagem ficou meio pause. Eu tenho sempre mais, é Magnata. Uns tem mais, outros tem menos. Eu quero sempre mais. Mas a vida de rico não tá fácil não, imposto muito de renda bom, eu paguei 64 mil. Subiu e ganhou mais esse ano. 64 mil. Que ano, hein? Adquiriu esse ano, hein, o guri? E o IPTU, sabe quanto eu paguei? Quanto? Em qual casa tu quer saber? Da de Jurerê Internacional. Jurerê Internacional, 73 mil. Que é isso, cara? 73 mil reais de IPTU. E aqui não, na Medianeira. Com 20% de desconto. Tá bom, tá na hora do Sidão trazer pra gente aqui, pra encaminhar o fim do programa, trazer um salmo, uma reflexão, pra gente ficar pensando nesse início de ano. Já se foi o terceiro dia do ano, amigo. Tá passando muito rápido. Olha a velocidade que tá passando o ano, rapaz. Semana que vem, quando a gente estiver em Floripa, tu vai ver, vai ser assim, ó. Não, semana que vem já tem planeta Atlântico. Que é isso? Eu também vou para Floripa. A não ser quem não vai sabemos estar com as mulheres. Ainda não sabe. Quem vai estar com as mulheres vida. Vai demorar semana. Eu tenho passaportes, viu, do planeta de Floripa. Mandar e-mail para fora@atlantica.com.br com fotos desse falando verão. Falando em Floripa, os salmos de hoje vêm exatamente da Ilha da Magia. André Machado é que mandou e pediu aqui um pote, ficar tranquilo para mim e para o meu irmão Fernando. Ouvem sempre. E os salmos neste primeiro dia útil do ano diz assim. Cala a boca, Potter. Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha separada do marido. Está morando sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse, ninguém usa desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teia de aranha juntou. Põe seu carro aqui dentro, senão vai enferrujar. A garagem é usada. Mas seu carro vai gostar. Põe o carro, tira o carro. Eita. Na hora que eu quiser, que garagem apertadinha. Que doçura de mulher. Tiro cedo, ponho à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Só que meu poçante tem uma linda caretinha que eu uso pra vender coco na minha cidadezinha. Essa garagem é pequena. O que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro e os cocos ficam de fora. A minha vizinha é boa. Da garagem vou cuidar. Na porta o mato cresceu. Tem um jeito de cortar. A bondade da vizinha é coisa de outro mundo. Quando não usa da frente, usa a garagem do fundo. Boa noite. Boa noite, Cid Morella. Muito bom. Obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico, Sandálias Boa Onda, a Revolução do Conforto. Telefonia imbatível Big, tudo de melhor pra você. E da Miller, a moda está nas ruas. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Opa! Valeu!